Salve, galera! Tá no ar mais um episódio do Pointcast, sua terceira edição. Eu sou o Jonathan Fernandes e hoje a gente vai falar de depressão eclesiástica. Salve, salve! Tragam as crianças pra sala! Eu sou o Fio e eu quero saber aí quem foi que não ficou se sentindo mal nessa vida quando começou a ler Eclesiastes 1, dizendo que tudo era uma inutilidade, que era vaidade, que não faz sentido, que não serve pra nada. Ai, Jesus, que dor no coração. E aí, galera, eu sou o Efraim Mesquita e eu só sei que Jesus tá no meu barquinho. Eu acho que já é uma alegria no meu coração e minha tempestade. E essa depressão continua no capítulo 3, viu? Quando há tempo pra chorar. E galera, hoje estamos aqui com o nosso amigo Efraim, cara que eu acabei de conhecer pra gravar esse episódio, né? Indicação aí de uma outra amiga minha que faz faculdade comigo, né? Faculdade de teologia. E a gente vai falar hoje de crise de fé, cara. A gente vai falar hoje sobre como o cristão lidar com suas crises de identidade, crises de identificação, crises de eu sou assembleano, né? E essas outras coisas. Mas antes a gente vai para a sessão de abraços e recados. Alô, alô, é além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E o meu abraço de hoje vai especialmente para duas pessoas maravilhosas que eu amo de coração, que ainda não foram mencionadas aqui no episódio, né? Que no caso é o meu tio João, cara que eu tenho como um pai pra mim. E também é um cara que eu admiro pra caramba. E também ainda não mandei um salve aqui, mas que vale a pena mandar nesse episódio, que é o meu irmão Rafael, que eu gosto dele pra caramba, a gente é irmãos sangue. E tem também o meu amigo Gilson Mendonça, que ele deve estar ouvindo esse episódio. Ele deve ouvir esse episódio, então para cutucar ele, um abraço para você, cara. Então é isso aí, galera. Próximo, fiquem atentos aí no blog Outro Ponto, tá sendo muita coisa boa. Toda semana tem texto na segunda, na quarta, na sexta, tem podcast, tem muito conteúdo, cara. A gente tá produzindo muita coisa, com pouco tempo que Deus nos dá. E é isso aí. Fio, tem algum abraço para mandar aí? Alguma coisa? Não, tem nenhum abraço não, eu... Tava tão ocupado com faculdade, com TCC e com os projetos do final de período que eu nem cheguei a ver se tinha comentários, se tinha abraço. Eu mandei podcast pra um monte de gente disse que ouviu, mas eu não lembro agora quem, porque o TCC consumiu todos os meus neurônios. Mas a todo mundo que acompanhou aí o segundo episódio do nosso podcast, né, a gente falou sobre um tema muito... Que, como o próprio Jonathan falou no episódio, né, ele é muito mal explorado às vezes, né, a gente falou sobre palavrão, e eu agradeço muito a todos que ouviram, e se você está aqui vindo do segundo episódio, muito obrigado a você que ouviu o segundo episódio também. Mas vamos lá que o terceiro episódio tem bastante coisa pra gente abordar hoje, vamos nessa. Beleza, beleza. Vamos lá para o nosso convidado, né? Efraim, diga aí de que toca você saiu, de onde você fala, o que você faz na vida, se é casado, se é divorciado, se dá dízimo ou não. O que você ouve? Conta aí para nós um pouco de você, Efraim. Eu tô falando nesse sotaque, eu não sei porquê. Eu não tenho sotaque. Meu amigo Efraim, diga aí de onde você saiu, o que você faz para a gente começar o episódio. Não, resumidamente, o Jonathan quer que você faça isso aqui. Ok, meu nome é Efraim Mesquita, eu moro em Sobral, Ceará, a partir de amanhã, dia 10 de setembro, faço 22 anos, eu congrego na Primeira Igreja Batista de Sobral, Ceará, faço faculdade de administração e de teologia, sou solteiro, não sou divorciado nem nada, sou solteiro e acho que é só, né? Beleza, beleza. Ó, temos dois estudantes de teologia aqui, dois tecnicamente de humanas. Temos o Phil, né? Que é o cara mais grosso. É o cara mais grosso da podiosfera, né? O cara é curto, direto, objetivo. É não, o Phil é um amor de pessoa. Phil Fuxo. E é o seguinte, galera, a gente escolheu o tema crise de fé. Quando eu falo a gente escolheu, sou eu que escolhi, tá? Sou eu que escolho a maioria dos temas aqui. É, não é que eu escolha, é que eu lanço o pessoal gosta e faz o quê? Eu sempre escolho as coisas boas, né, na vida. Eu escolhi Deus. Então é o seguinte, galera, a gente vai começar a definir naquele estilo podcast que a gente faz, né? Desde o primeiro episódio. A gente vai começar definindo o que é e o que não é. Sabe, o que é crise de fé? O que é uma pessoa passar por uma crise de fé? Uma crise onde ela confronta a sua... Ela confronta a sua fé não no sentido de... Ah, será que o que eu tô crendo tá certo, tá errado, eu tô em dúvida nisso. Não, ela confronta a sua fé no sentido de que ela não crê com veemência mais em Deus, como ela acreditava antes. Ela não acredita mais que a sua fé é suficiente. E ela passa por um período que ela confronta o seu verdadeiro eu, o que ela realmente é, e vai passar por um tempo aí de tormento espiritual, né? Digamos assim. Então, quem puder começar, já começa. Cara, a crise de fé, ela é por aí mesmo, sabe? A crise de fé, ela é caracterizada como um abalo nas estruturas da sua vivência. Se aquilo que ela tá vivendo realmente é o certo, se realmente é aquilo dali. Se alguma coisa tá errada, ou até às vezes a crise de fé, ela vai além do que nós vivemos, ela vai tocar naquilo que nós cremos, se realmente é aquilo que nós cremos, se é aquilo dali que nós cremos, estamos acreditando, estamos defendendo, expondo, explicando e aplicando, realmente é a verdade. Realmente aquilo que me motiva é o que se deve se realmente crer, né? E isso é fundamental na crise de fé para se entender ela. Alguns outros nomes que nós podemos dar a essa crise de fé é uma linguagem dos puritanos que eles usavam antigamente, que era a noite escura da alma, né? Ou então, como alguns botam hoje mais em dia, é a depressão espiritual, é quando a alma ela passa por aquela aflição, aquela angústia, aquele aperto de não somente questionar a sua prática, mas também questionar os seus fundamentos básicos. E eu por que que eu digo que essa questão ela é tanto de prática quanto de crença? Porque, por exemplo, você vai pro livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, tratando justamente sobre crises que se encontra na nossa vida, você vai ver, por exemplo, que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai tratar muito de prática. São pessoas que não conseguem ser disciplinadas, por exemplo, em um capítulo, e eles começam a entrar em uma profunda contrição de alma, e a sua contrição já é tristeza, e a partir dali ele começa a olhar a sua vida como uma vida extremamente fracassada, por exemplo. Ou então, em outros casos, como eu já vi, de uma pessoa questionar por um bom tempo o que é fé para ela, e por ela não saber definir necessariamente o que é fé para a vida dela, como a escritura diz, entrou em uma profunda tristeza de alma, porque ela começou a duvidar se ela realmente tinha fé em Deus, e realmente a justiça de Deus, que é oferecida em Jesus Cristo e é recebida pela fé, se ela realmente ela tinha aquilo, se ela realmente tinha abraçado aquilo pela fé. Então, você vê que são coisas práticas e também são coisas do nosso interior, da nossa vontade, da nossa mente. Então, por isso, a crise de fé, ela tanto vai se manifestar na prática, quanto vai se manifestar no nosso interior. Não, caramba, sensacional, sinceramente, assim, se não tivesse com as mãos ocupadas, eu estaria aplaudindo agora. Ok, crianças, encerramos o episódio de hoje aí com essa grande explicação do Efraim. Muito obrigado, até o próximo. Ok. Enfim, eu acho muito bacana toda essa questão aí que você expôs, que tem tanto um reflexo prático quanto um reflexo mais teórico, assim, né? Tanto nos aspectos diários que a gente vive, que a gente passa, quanto no próprio conhecimento de nós mesmos e conhecimento da palavra. Eu passei por uma crise que eu não sei exatamente... Assim, não foi só crise de fé, foi muita coisa junto. Mas impactou bastante na minha fé. Faz uns 3 anos, eu acho. Que, aliás, faz mais tempo. Só que há 3 anos atrás, né, 2014, foi tipo o auge. E, assim, é uma história longa pra caramba e, logicamente, eu não vou contar porque é muito longa. Daria uma trilogia de podcasts. Um abraço pro Alisson, amigo do Jonathan, que estava esperando a trilogia de podcasts. Mas, basicamente, foi um período muito, muito tenso e que eu não cheguei a duvidar da minha fé, certo? Eu mantive aquele pensamento bem assim, eu sei em quem tenho crido, mas eu passei por uma situação bem semelhante ao que Elias, ou foi Eliseu, não sei, mas foi uma em que ele tinha passado por alguma situação muito ruim e estava extremamente desanimado, mesmo ainda acreditando no Senhor, mesmo ainda dedicando sua vida para ele, mas ele estava muito desanimado, ao ponto de não buscar mais o Senhor com a intensidade que fazia antes, de não falar sobre o Senhor para as outras pessoas, né, para o povo de Israel, assim, de não defender os mandamentos do Senhor como fazia antes, e ele caiu meio em depressão debaixo de uma árvore. Depois de um tempo o Senhor acordou, né, enviou um anjo para o acordar, o alimentou e disse: não, vai, retoma a tua caminhada, você ainda tem o que fazer. E eu passei por um período meio desse. Eu não duvidei do Senhor, mas eu meio que duvidei de mim mesmo, assim, do que o Senhor tinha pra mim. Tava muito, muito cansado, estressado com a rotina, com aspectos que eu passei na faculdade, dentro de casa e tal. Então, por isso que não é só uma crise de fé, eu tive outros pontos interferindo, mas esses pontos interferiram muito na minha fé. E olha, eu era do louvor, ainda sou do louvor da igreja onde eu congrego. Então, assim, houve uma ponta de hipocrisia minha em continuar nesse serviço estando tão mal. Mas, de fato, por um lado, eu agradeço muito ao Senhor todos os dias por ele ter, de fato, me recuperado, me regenerado nesse âmbito e me livrado disso. Mas também foi um momento bastante crítico para mim, certo? Eu tive alguns pensamentos suicidas, sinceramente falando. E em nenhum momento... revogando a minha fé. É meio louco, é meio contraditório pensar isso, mas é verdade. O Phil tocou em dois assuntos, em dois aspectos que eu iria levantar agora, mesmo se o Phil não tivesse tocado nesse assunto, eu iria levantar agora, que é a questão da crise de fé não atingir somente a tua fé, mas toda a tua vida, e a questão da hipocrisia, mano. E aí tu já falou uma outra coisa que também me toca muito, que é a questão do suicídio. Pensamento suicida de um cristão. Eu acredito, que eu abro um parêntese bem, bem interessante, que o grande príncipe dos pregadores, né, conhecido assim, que é o Charles Spurgeon, teve pensamentos suicidas, saca? Por ter passado um grande período de depressão. E, enfim, fecha parênteses, tá? Vamos lá. E a questão é a seguinte, cara. A começar aqui, eu acho equivocado você falar que crise de fé é somente uma crise na tua espiritualidade. Porque se eu acredito que Jesus morreu pelo meu corpo, por toda a minha vida, ele morreu por tudo que há em mim. Pelo meu intelecto, pelo meu raciocínio, pelas minhas mãos, pelos meus pés, pela minha criatividade. Por tudo que há em mim. Inclusive, ele morreu também pela minha fé. Sabendo ele que eu já ia crer, saca? É um pouco de calvinismo aí pra vocês. E sabendo ele que eu já ia crer. Então, cara, quando a minha fé é abalada, eu tô mexendo no coração da minha identidade. Eu tô mexendo naquilo que abrange tudo que eu sou. Saca? Porque é como uma poesia que eu escrevi recentemente, né? Eu costumo fazer a metáfora de que Deus é meu espelho, né? Ao invés, tipo... de Narciso, né, ter o próprio espelho, meu espelho é Deus, quando eu olho para ele é que eu me vejo. Então, se a nossa fé, que ela é esse espelho, né, esse meio pela qual a gente enxerga o espelho, que é Deus, ela é abalada, logo nossa visão vai ficar distorcida. E quando a nossa visão fica distorcida, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me envolvo, tudo aquilo que tem um aspecto de envolvimento intelectual e um aspecto de envolvimento físico, prático também, ela vai ser abalada, saca? Eu passei também por uma crise em 2015. Inclusive é o nome de uma música minha, de um rap meu chamado Crise 2015. Eu gravei até um web vídeo e dediquei essa música. Esse vídeo, na verdade, é o meu tio que faleceu em 2016. E eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre essa crise que eu tive, que foi bem pesada e que também abalou minha fé. Então, eu acho que o Efraim já definiu bastante, bem mesmo, o que é crise de fé. E o Phil também já levantou essa questão. E aí vem uma questão da hipocrisia. Dentro da teologia, a eclesiologia é o meu assunto favorito, saca? Eu sou muito fã, sabe? Dentro da teologia sistemática é o meu assunto favorito. A estrutura da igreja, o que é igreja... enfim, igreja é meu assunto favorito dentro da teologia. E até estranho isso, né? Porque eu, como falei no episódio passado, né? Eu sou um cristão fora dos templos, né? Mas eu sou um cristão que vive em igreja. E cara, eu só aprendi o que era igreja realmente fora dos templos. Parece bem contraditório. Eu escrevi uma série de textos sobre isso. Vocês podem procurar aí no blog Outro Ponto. A gente vai deixar o link também aqui. E eu acho que o grande aspecto, a grande dificuldade que a gente tem de tratar esse assunto, inclusive dentro das igrejas, é porque a gente já enxerga a questão do pecado. A gente vai conversar com alguém sobre isso, irmão, você está em pecado, vamos orar por você. Como se oração fosse amuleto, como se oração fosse um antídoto, fosse um remédio. Beleza, eu acredito no poder da oração para mudar, para transformar, enfim. Um amigo meu, que eu não vou citar nomes, mas vocês conhecem ou conhecerão ele através do podcast, que ele estava por um processo aí de envolvimento com a garota, e aí ele, uma noite anterior, ele orou para Deus pedindo para que Deus desse um sinal para ele de que realmente aquela garota era uma garota a qual ele deveria se envolver ou não. E no outro dia, no dia seguinte, a garota pegou e disse não. Disse que não queria ele, pai e tal. E aí ele pegou e ficou com ego bem triste, mas com o coração, com espiritualidade bem feliz por Deus ter livrado ele de algo que não era para ele. Então, cara, eu acredito... Tá? Não quero que vocês pensem que eu não acredito que a oração ela pode ser eficaz nesse sentido. Mas, cara, só quem já passou uma crise de fé, uma crise de identidade, uma crise de duvidar de si mesmo, como o Phil disse, porque uma crise de fé não é uma dúvida de Deus. Pode ser também, mas não é necessariamente uma dúvida de que Deus existe ou não. Mas é uma dúvida de si mesmo, é uma dúvida de acreditar nas suas próprias convicções, saca? E esse período de transição que eu tive de sair da igreja organizacional, sair de uma igreja de templos, de pai e tal, de pastor, enfim, para passar por Adoração Livre, que é a igreja que eu fundei com alguns amigos, né? Foi um período bem difícil para mim. E foi um período também que eu saí do ensino médio, que tu tem que encarar a realidade de faculdade ou exército. E, cara, foi um período muito pesado para mim, saca? Mas eu vou falar disso mais lá na frente. Antes do Efraim deixar o comentário dele, né, eu queria só reforçar essa questão que o Jonathan falou rapidamente, que depois que ele saiu da igreja organizacional foi que ele viu de fato o que era a igreja. E a igreja tem um papel muito, muito importante nisso, né, porque a igreja não são paredes, a igreja são pessoas. E a gente, como corpo de Cristo e como irmãos, como uma família... Porque, tipo, não é uma metáfora, né? A gente não é, tipo, semelhante à família, não. A gente é uma família, de fato. Onde Jesus Cristo é o nosso cabeça, o nosso irmão mais velho, o nosso primogênito. E Deus é o nosso Pai. E a gente, como igreja, a gente tem que suportar uns aos outros. No sentido de dar suporte. De amar uns aos outros, de orar uns pelos outros. Para que essas crises... ou para que a gente seja... vamos dizer, blindado, né? Vamos dizer assim, que a gente tome uma armadura para ser blindado disso, ou, ainda que a crise venha, que ela seja aliviada, que a comunhão com os irmãos, que as orações e a busca incessante pelo Senhor seja como um bálsamo, para que tudo isso seja aliviado e a gente passe sem muitos problemas, como eu passei, porque uma das coisas que o Jonathan falou, né, falou do que eu já disse, que é muito uma dúvida de si mesmo, essa questão das crises de fé. E eu sempre fui um cara muito, vamos dizer, sozinho, tipo, não é pra dizer, ah, é porque era um menino que cresceu só, depressivo, isso aqui. Não. É porque eu sou o filho mais novo da minha mãe, e eu sempre morei só com ela em casa, e os meus irmãos mais velhos, depois dos meus 9 anos, já casaram, já foram embora. Então, uma boa parte da minha infância eu vivi só em casa, assim, com meu videogame, tinha meu primo que morava ali perto e tal, mas só. Nunca, não é pra dizer que foi infância triste, não, minha infância foi arretada, foi máximo. Mas, tipo, muito por esse aspecto do meu ser, eu acabei transferindo isso pra relação com a igreja. Eu não era muito de buscar os irmãos, não era muito de conversar, de orar e tal. Quer dizer, de conversar era, mas não era muito de estar indo atrás do pessoal. Então, durante a minha crise, eu também não busquei muito a galera. Então, isso foi bem difícil pra mim. E se você que tá escutando esse episódio tá passando por uma crise, não faça como eu fiz. Vá atrás da igreja, vá atrás daquele irmão que tanto é firme com o Senhor, como também é firme contigo, que te ama de fato. Não se deixa, não deixa teu barquinho afogar, vamos dizer assim, né? Afogar não, afundar, né? Quem afoga é você, o barquinho afunda. Não deixa, né? Traz Jesus pro teu barquinho e traz outros soldados, traz outros irmãos pra perto de você. Isso é interessante, cara, porque uma das formas de nós reagirmos à questão do sofrimento, da crise, é a questão emocional, cara. Nós chegamos a tal ponto de olharmos para Deus e descermos, assim, as críticas mais absurdas a Deus. É olharmos para o nosso ao redor e não vermos solução. É olharmos para o céu e não vermos nada do que densas nuvens negras. É olharmos para o horizonte e não vermos o fim, mas o abismo que vai acabar nos engolindo. É olharmos para trás e não ter um caminho para voltar. Então, a crise, ela faz com que nós deixemos de olhar para soluções e começamos a olhar ao nosso redor, para frente, para o alto e para trás, e não vermos solução nenhuma. Então, a nossa forma de, às vezes, nos expressar é de nós mesmos para fora. É a nossa emoção. É o que o Jonas Madureira, por exemplo, no livro Inteligência Humilhada, vai dizer que é a nossa resposta emocional ao sofrimento. Eu acho interessante que um livro do C.S. Lewis, que é A Anatomia de uma Dor, né, ele falando das suas experiências sobre luto, né? E, cara, é interessante, porque ele vai dizer assim, ó: volte-se para Deus quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado duas vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. É racional acreditar num Deus ruim? Ao menos num Deus tão mal como se fosse um sádico cósmico, um idiota mal intencionado? Por que ocupo minha mente com tamanhas imundícies e disparates? Será que tenho esperanças de que, se o sentimento se disfarçar de pensamento, sentirei menos? Não seriam todos estes apontamentos agonias mentais insensatas de um homem que não aceita o fato de não haver nada que possamos fazer com o sofrimento, exceto padecê-lo? Cara, isso é a resposta que Lewis está dando diante do contexto de luto de uma pessoa muito amada por ele, que perdeu. Ele olhar para Deus e começar a soltar o verbo diante de Deus. Não porque simplesmente ele abandonou a fé, não porque ele odeia Deus, mas é porque diante do sofrimento é o que parece para ele. É o que é onde os olhos dele estão sendo colocados. Então, a nossa forma de colocar o sentimento para fora é falar, é botar para fora. é falar o que tá dentro do nosso coração, é pegar a dor e expressar diante do que nós podemos, é expressar diante de uma música, é expressar diante de uma escrita, é expressar de formas em lágrimas. Às vezes uns até se expressam rindo, outros, ou seja, a dor, ela vai ter que ser expressada. A dor dentro da crise, ela vai ter que ser demonstrada de uma forma ou de outra. E esse caso do Lewis é interessante porque esse livro é bem pesado por causa dessas críticas, né? Mas o desfecho dele é incrível. E a forma que Lewis encontrou foi escrever, foi relatar que quando nós estamos em sofrimento, passando por crise, nós olhamos para Deus e essa imagem de alguém batendo a porta do lado de fora e trancando com as chaves e depois disso um silêncio é agoniante, é terrível, né? É terrível. Eu acho interessante que essa forma de se expressar a crise, o sofrimento, é muito expressa na escritura, né? Você vai ver, por exemplo, que a forma de Elias se expressar do sofrimento é ele sair do meio e tá ali escondido, né? E a forma dele se manifestar foi essa. Você também vai ver que a forma de se manifestar a crise espiritual é escrever salmos. Você vai ver que aqueles cânticos de Israel são expressões mais profundas da nossa alma. Ali é como se fosse a anatomia da nossa alma. É como a nossa alma, ela se expressa. É como a nossa alma, ela se mostra diante de Deus. É como a nossa alma, ela procura uma forma de expressar o que está dentro do nosso coração. Então, Salmos, ali você vai encontrar uma anatomia da alma, revelando que não somente nós damos uma resposta racional ao problema, mas também nós damos uma resposta emocional, e que as emoções, como nós expressamos diante de Deus, são muito importantes, elas são extremamente necessárias para se entender isso. Nós vemos também que crises da alma também elas podem se expressar como na vida de Jó. Ela de uma hora se expressa em louvor, mas depois começa a questionar-se por que que isso está acontecendo, sendo que eu não fiz nada. Mas ao mesmo tempo ele está com aquela crença de que Deus pode fazer aquilo, mas por quê? Entendeu? Por que que aquilo dali aconteceu? Então nós vamos ver assim por diante a própria crise na fé, não na fé, mas se eu posso dizer uma crise, um problema assim, mas nitidamente na pessoa de Paulo. Você não vai ver uma crise que ele pega e sente raiva de Deus, mas você vai ver uma outra manifestação. Por exemplo, em 2 Coríntios, ele está sem ninguém. Paulo ali já é velho, Paulo já está no fim da sua carreira, Paulo já está bem se maltratado mesmo por causa do evangelho. E ele vai dizer: olha, todos me abandonaram, todos amaram outras coisas, outros foram para tais cantos, eu enfrentei tais dificuldades, mas a forma dele dizer foi: mas o Senhor sempre esteve comigo. Então, ainda que seja ali era um sofrimento, porque ele estava preso ali naquele momento, e ele já estava velho, já estava cansado. Então, a forma dele se expressar foi mostrar confiança absoluta no evangelho, em um tom alegre, mas ao mesmo tempo um tom assim de despedida de 2 Timóteo, mas expressando uma confiança em Deus. Então, dentro da Bíblia você vai ver dificuldades, crises, né, difíceis que esses homens passaram, que em circunstâncias, contextos diferentes, mas formas diferentes de manifestar. Uns com confiança, mas questionamentos, outros botando e expressando o seu sofrimento diante de Deus por meio de cânticos, por meio de poemas. Você vai ver Paulo, por exemplo, em meio ao sofrimento, confiando plenamente no Senhor. Você vai ver na carta. Então, existe esses contextos que sempre vão mostrar que o sofrimento, a crise, ela procura manifestar-se de alguma forma. Como eu disse do C.S. Lewis, a forma do C.S. Lewis manifestar foi, ó, descer a língua, né? Descer a língua e colocar o seu sentimento para fora. né? Que é uma coisa que provavelmente vai bater um pouquinho mais na frente sobre a questão da murmuração e do lamento, né? A diferença entre esses dois e como Deus coloca, por exemplo, o lamento como uma ferramenta de nos levar até Ele, de nos trazer de volta para Ele e de mostrar os propósitos, que eu acho que também eu vou falar mais na frente, da crise da fé, que diante da Bíblia é um tema tão glorioso e tão belo de se pensar, né? Eu, como um estudante de teologia, sou um amante da filosofia. E o ateu que você respeita, né, que é o nosso amigo Nietzsche, ele tem uma frase que me quebra, ele me quebra todo. Cara, esse cara ele é incrível. Ele fala assim: sei a minha sina. Um dia meu nome será lembrança de algo terrível, de uma crise como jamais houve sobre a Terra, da mais profunda colisão de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo que até então foi acreditado, santificado, requerido. Não sou um ser humano, sou uma dinamite, na transvaloração de todos os valores. Eis a minha fórmula para um ato de suprema autognose da humanidade que em mim se fez gene e carne. Eu não sei qual foi o contexto que Nietzsche escreveu isso, eu vou procurar ainda saber, porque a minha lista de livros para comprar de Nietzsche é bem extensa, mas, cara, isso expressa um pouco da nossa vaidade, como o Phil mencionou no início, né? Lá de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes todo é sobre isso, mano. O livro de Eclesiastes toda é essa tentativa de tentar mostrar para o ser humano quem ele é e, através disso, tentar encontrar um lugar para o ser humano se encaixar. Eu tenho muita dificuldade para lidar com essa teologia contemporânea, essa teologia liberal, que acha que o ser humano ele é livre para se expressar de todas as formas, ele é livre para chegar a Deus de todas as formas, ele é livre para orar de qualquer jeito, ele, sabe, é tudo livre. Deus morreu pela sua liberdade, você é livre para se expressar. Eu tenho dificuldades porque, para mim, o ser humano ele tem um lugar, e esse lugar ele tem que ser de joelhos, esse lugar ele tem que ser prostrado, ele tem que ser um lugar de humilhação. O ser humano ele não pode olhar para Deus como se Deus fosse algo linear a ele, sabe? Como se Deus ele fosse somente um ser mitológico, como se Deus fosse somente alguém que prometeu voltar, prometeu que voltaria, como o meu pai que saiu de casa quando eu era criança, prometeu voltar e nunca mais voltou, saca? E não. E é sobre isso, e já faço um paralelo ao próximo bloco, né, do tema. Se vocês acham que... Ó, esse tema é tão amplo, mano. Esse tema é tão amplo que a gente tá há mais de meia hora só na introdução dele. Agora que a gente vai mudar de bloco, sabe? Vocês acham que essa crise de fé é necessariamente pecado? Sei lá, o cristão, ele tá em pecado quando ele tá tendo essa crise de fé ou não? Ou é uma coisa distinta? Eu posso passar por uma crise de fé sem necessariamente estar em pecado. Como é que funciona? Ah, como eu sou o grosso aqui, o cara de exatas, que estuda teologia, que não sabe nada, que só sabe editar o podcast, né? Não, então, pra mim, eu vou dizer que é todo mundo pecador. Todo mundo acaba safado. Eu também tava em pecado. Pronto. Acabou-se. Fio, tô sentindo que você levou a minha piada pro coração. Pare com isso, rapaz. Você já tá em pecado de novo. Não, tô tirando onda, cara. Tu não sabe, bicho? Você dá a mão, puxa logo o braço. Tu me conhece. Não, mas falando sério, assim... Eu acho que tem um quê de pecado nisso daí, porque... por mais que seja um momento crítico, é um momento onde você tira Deus do trono da tua vida. Você tira Ele do centro. Você dá o teu foco pra qualquer coisa que não seja Ele, sabe? Isso não é pra dizer que você é um filho do capeta de novo. Lembre-se que é uma crise. Lembre-se que você não é uma máquina. Você é um ser humano. Você é suscetível a erros, você é suscetível a falhas, né? Você, nós, né? Eu também não sou uma máquina. Mas é um momento onde, sim, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa se voltar pro Senhor, né? como já, isso já foi dito na realidade, né? É, como o próprio exemplo de Jó, onde ele tem todas as suas dúvidas lá, tudo, mas ele ainda continua firme no Senhor, mas ainda falou besteira. Lá no final do livro de Jó, você vê que o Senhor dá uma resposta nele que, meu amigo, pense numa lapada para quebrar as pernas, viu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo confiando na graça do Senhor. Porque se ao mesmo tempo que antes de conhecer a Deus a gente era pecador e Cristo morreu por nós com tanto amor, com tanta graça, então nesse momento onde a gente está em crise, caso os outros amados aí, Jonathan e Efraim, confirmem quem é pecado, confirmem que isso é pecado, né? Então a gente também não precisa estar ultra, extremamente alarmado e não sei o quê, porque o Senhor continua nos amando, continua nos querendo por perto, continua disposto a nos resgatar. Mas lembrando aqui que isso é uma conjectura, tá? Por favor. Cara, não, eu creio que não. Não, nem sempre, no caso. Vai ser sempre a questão, depende. Por quê? Se a gente fizer uma análise em Salmos, por exemplo, que é onde, como eu disse, tem a anatomia da alma, a gente vai ver como o coração vai expressar, né, dos recônditos das profundezas do seu coração, o sofrimento e a crise de algo que já está acontecendo na sua vida. E você vai ver que nem sempre é pecado. Você vai ver que realmente o pecado destrói os ossos, como o salmista coloca. Mas às vezes é perseguição dos inimigos, às vezes é questão de não somente perseguição, mas de conflitos mesmo, de Senhor, porque o Senhor não está me respondendo mais, entendeu? Questão de como está a relação dele com Deus, ou seja, é pecado, pode ser relacionamento dele com Deus, precisa ser aprofundado, às vezes é perseguição, problemas que está acontecendo na vida dele. Então nós vamos ver que crises na fé nem sempre é pecado. Você também vai ver que o propósito muitas vezes da crise, como você vai ver, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, é para que outros recebam a consolação. E aqui se encaixa um dos motivos de nós estarmos falando sobre crise na fé, de coisas que já aconteceram na nossa vida, de coisas que aconteceram na vida de outras pessoas e assim em diante. Ou seja, todo aquele sofrimento, toda aquela carga de sofrimento, ela, de crise especificamente na nossa fé, ela está servindo para que outros entendam não somente o que é, mas entendo que isso é comum na vida de qualquer cristão. Ou seja, essas pessoas estão sendo consoladas, estão sendo motivadas. Isso que Paulo, quando vai dizer sobre as tribulações na vida dele, sobre os problemas que na vida dele, era para que ele recebesse consolação e a igreja fosse consolada por meio disso. Você também vai ver que essas crises na fé tem por objetivo também a aprimoração da nossa fé. Você vai ver, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 até o 9, você vai ver lá que Pedro vai dizer que, olha, vocês têm uma bênção, vocês têm uma esperança viva, mas vocês estão alegres, mas ao mesmo tempo que vocês têm essa esperança gloriosa e vocês estejam alegres, vocês vão ser entristecidos pelo abalo na fé de vocês. E vocês sabem, Pedro vai dizer que esse abalo na fé de vocês, esses problemas que vocês enfrentam, nada mais é do que uma prova, e ele usa ali a palavra a prova, a mesma palavra que é utilizada para o ouro quando é enfiado no fogo para ser purificada e moldada de forma melhor. Ou seja, Pedro vai dizer isso aqui: ainda que vocês saibam que a fé de vocês está sendo provada para revelar o seu valor, para revelar o quanto ela é preciosa a Deus e para ser aprimorada. Você já vai ver que o propósito da dificuldade no capítulo, por exemplo, 12, versículo 5 em diante de Hebreus, você vai ver que ali é para que nós participemos da santidade de Deus. E isso é, cara, isso é extremamente glorioso, porque nós participamos do caráter é transcendente de Deus, que é a sua santidade. Então você vai ver também que ali é para que mostrar o seu amor. Uma coisa que eu falo muito para os meus amigos é que quando nós estivermos sendo disciplinados por Deus, dentro da crise da nossa fé, nós devemos ver esse sofrimento como uma demonstração de amor de Deus, mostrando que nós estamos sendo tratados por filhos. E aqui entra a questão que vai depender, porque muitas vezes Deus vai fazer essa disciplina com o objetivo de nos levar ao arrependimento, por revelar algo em nossa vida que não está direito, que não está nos conformes, ou para que a nossa espiritualidade avance mais. Ou seja, tem uma música que a igreja do Paulo Júnior canta, que dentro do vale é onde eu posso encontrar Deus, é onde eu posso me aproximar de Deus. Então o sofrimento sempre vai também ser para que o nosso coração ele seja encharcado da graça de Deus. Então a crise da fé não é resultado necessariamente de pecado, mas também pode ter um elemento de pecado, como você falou, Phil. O pecado ele pode ser um dos motivadores de Deus descer e gerar crise, nos abalar. E uma frase que eu acho muito legal do Lewis é que o sofrimento ele é o radiofone de Deus. Quando nós não conseguimos ouvir, Deus usa o radiofone de sofrimento para alertar: você está errado, você está caminhando pelo lado que não é bom, não. Você está pecando, você volte-se. Então, existem essas questões. E eu entendo que, dentro disso, o propósito da crise vai ser fundamentalmente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amor em Deus. Vai ser sempre um quebrar de orgulho e uma inclinação do coração voltada para Deus. Vai ser sempre isso. E é por isso que o lamento ele é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos expressar, ainda que com uma oração feia, o sentimento do nosso coração, e assim encontrarmos em Deus a satisfação, e assim encontrarmos em Deus direção, e assim encontrarmos em Deus o real significado daquele momento que eu estou passando. Se é pecado, o Senhor vai me levar ao arrependimento. Se é falta de espiritualidade, Deus vai me levar a ter comunhão maior com Ele. Se é alguma falha no meu caráter, ser tratado. E assim em diante. Então, a resposta para a pergunta se é motivado pelo pecado, se é por causa do pecado, a minha resposta é depende. Porque a Bíblia nos diz que o sofrimento, a crise da fé, ela tem vários objetivos e tem várias motivações dentro da vontade de Deus. A opinião de vocês, ela vai de encontro com a minha, né? O Phil falou, eu achei interessante essa definição que o Phil dá de pecado, né? Eu acho muito interessante, que é quando você tira Deus do trono. Todas as vezes que você tira Deus do trono, Deus do centro da tua vida, isso já passa a ser pecado. Eu também concordo com o Efraim, né? Que a forma que você aborda, né? Que o Espírito Santo de Deus conhece o nosso coração, cara. E ele sabe das crises que nós temos. O próprio Jesus, né? Quando estava em Getsêmani, ele orou com aquela crise. É claro que Jesus é Deus, né? Então ele não tinha como duvidar de si mesmo. Mas ele, como homem, né? 100% homem, 100% Deus, ele passou por aquele momento onde: Pai, se possível, afaste o cálice de mim, né? Afaste de mim esse cálice, né? Mas é contemplativa isso, essa definição. Eu acho que crise de fé, ela é um pecado, sim, mas não é por ser pecado que isso significa que isso é horroroso, sabe? Que isso não pode ser não é tratável, sabe? Porque se a gente for para Eclesiastes mais uma vez, tudo é vaidade, mano, tudo é vaidade, sabe? Mas numa crise de fé a gente tira Deus do trono, mas a gente tira Deus do trono porque nós somos falhos. Nós realmente procuramos outro trono, né? Nós estamos vivendo um Game of Thrones na vida real. Nós estamos querendo colocar ídolos, né, para ser o nosso rei, sendo que só existe um rei, só existe um digno, só existe um criador de tudo, e aí é Deus. Tá vendo, crianças? É por isso que vocês têm que estudar teologia, estudar a Bíblia, pra saber falar direito e entender bem do que tá falando. Tá vendo? Por isso que eu sou grosso E o Efraim não. Valeu, falou, é nóis. Se essa for a teologia que esfria o crente, eu quero ficar um gelo. Quero ficar uma pedra de gelo, cara. Ah, mas você sabe que você é um herege, né? E que, na verdade, você gosta de 500 graus de puro fogo e santo e poder, né? Eu sabia cantar a droga dessa música todinha, cara. Não sei se eu ainda sei. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Ah, safado. É impossível um cara que já foi pentecostal não cantar essa música. É impossível. Fica entalado assim, engasgado, sabe? Quando a música para, você continua. Vamos lá, a minha crise de fé, ela depende de vários fatores externos, principalmente, né? Tipo, não é pra dizer que eu não tive parte, né? Não tive culpa nisso, claro que tive, mas o gatilho foi externo, né? Teve um conceito que eu sempre achei importante na minha vida, era tipo casa. Eu morei em muitas casas, eu morei em uma casa só até meus 12 anos. E tipo, aquilo era um lar pra mim, assim, meu refúgio, meu porto seguro, né? Ali eu não conhecia o Senhor, eu não sabia que o guarda de Israel era o meu porto seguro, meu socorro, né? Aquele que não dorme, que nem mesmo cochila, como diz no Salmo 121. Eu ainda não conhecia o Senhor ali. Depois eu me mudei pra uma outra casa pequena, alugada, assim, quente, era terrível aquele lugar. Morei só com minha mãe ali, e ali eu já comecei a buscar o Senhor um pouco. Ela já era batizada, firme na convivência, na igreja, nas orações, etc. Mas ainda assim foi um período difícil. Mas eu tava começando a me acostumar com aquela casa, com aquela localidade. Daí eu precisei sair de lá. Eu já tava na faculdade nessa época. E assim, essa casa que eu fui morar é muito, muito, muito distante da faculdade. Era coisa de tipo 2 horas diárias de ônibus, uma pra ir e uma pra voltar, mais ou menos. Mais que isso, na verdade. Quase 3 horas diárias. E pouco depois eu comecei a trabalhar. Então eram 4 horas diárias, de casa para o trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade pra casa. Tudo muito longe, né? Pra você que é de Pernambuco, eu morei em Rio Doce. Minha faculdade fica em Dois Irmãos e meu trabalho ficava no centro da cidade. Então perceba aí que era muito de trânsito. Era uma distância muito grande, era difícil para mim. Essa rotina toda, essa lama dessa rotina me dificultava, porque, por exemplo, se eu fosse de ciências sociais, de história, de, sei lá, de matemática, eu podia tirar um livro dentro da bolsa e começar a estudar, não podia? Pois é, mas computação, eu não vou tirar o notebook de dentro da bolsa e começar a programar, né? Não existe isso, é arriscado pra caramba, lógico. E principalmente computação é um curso que exige muito fora da sala de aula. Você está sempre tendo que criar, sabe? Tendo que programar, tendo que fazer código e tal. Então, tudo depende muito do que tu faz fora de sala. As provas são difíceis, claro, como toda prova é. Mas os projetos são muito pesados. Podem não ser difíceis, mas são muito trabalhosos. E toda essa demanda de tempo começou a me sufocar, porque eu nunca fui bom gerenciando meu tempo. Daí, por toda essa falta de gerenciamento de tempo, eu não tinha mais tempo direito para passar com os irmãos, só no domingo e nas quintas-feiras, que era o meu discipulado, ou célula, ou reunião caseira, como você queira chamar. Mas assim, era breve, sabe? E era pouco profundo, porque eu não buscava essa profundidade. Eu não buscava profundidade em oração. Ao mesmo tempo, não conseguia estudar direito. Não conseguia render direito no trabalho, sabe? Então, assim, era uma vida bem medíocre mesmo. E toda essa mediocridade começou a me deixar muito mal. E por volta de 2014 foi o auge de toda essa confusão. Foi de uma maneira que eu estava cursando, no primeiro semestre de 2014, eu estava cursando 4 disciplinas e eu só passei em uma. Sendo que essa disciplina era a disciplina do relatório do estágio. Ou seja, todas as outras 3, dentro de sala de aula, eu reprovei. E reprovei por falta, porque eu não tinha força. Lá na universidade tem um RU, né, um bandejão, um restaurante universitário. Eu saía do trabalho, ia lá, almoçava. De lá eu ia para a sala de estudo, abria o computador e me forçava a ler alguma coisa para estudar, mas não conseguia, ficava só jogando, porque eu não tinha força para fazer nada. Não tinha força para me levantar dali e assistir uma aula, sabe? E mesmo que eu fosse, havia uma grande chance de eu dormir na aula e depois a outra aula também, e depois ir para casa e acabou o meu dia, pronto. Então, assim, foi um período muito complicado. E eu sei que, por mais que tenha sido um gatilho externo, né, que levantou isso tudo, um gatilho não, né, vários, né, foi todos os aspectos da rotina contribuíram para isso. Eu fiquei mal esse período pra caramba, mas o Senhor me resgatou de duas maneiras. Primeiro, ele começou a trabalhar por dentro. Ele começou a me lembrar quem ele era, o que ele tinha feito por mim, o que ele tinha feito por toda a humanidade, porque ele me escolheu, porque ele me fez igreja. E ele começou a relembrar a grandeza dele. E dia após dia começava a me dar força para voltar essa rotina. No final de 2014 eu já estava muito melhor, cara. Muito, muito melhor. E por outro lado, já é no meio de 2015, eu me mudei com minha mãe para casa onde eu tô hoje. E assim, foi um negócio impressionante, porque, de novo, todo aquele assunto, né, casa. Eu me mudei para uma casa só com minha mãe, né? Os outros parentes ficaram lá na casa onde eles estavam antes. E assim, depois que eu vim para cá, eu consegui reorganizar minha vida toda, cara. Toda a minha vida de oração, toda a minha vida de leitura da palavra, toda a minha vida de busca ao Senhor, de estudos, de trabalho, sabe? Foi, assim, tudo começou com um fator externo tinha que terminar com um fator externo. Mas se o Senhor não tivesse trabalhado internamente, eu ia vir para essa casa nova onde eu tô hoje e eu ia continuar mal, porque eu não ia saber cuidar de mim mesmo. Eu não ia saber organizar as coisas que o Senhor colocou para mim. Porque tudo aquilo que eu tenho não é meu, né? Eu só sou mordomo. Mas se eu não tivesse esse ensinamento do próprio Senhor, eu tava lascado. Todo esse reforço que o Senhor me deu por dentro, assim, eu digo por dentro, mas é que nem aquele lance de Efésios 6, da armadura do Espírito, tá ligado? Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, calçado na preparação do Evangelho, a espada do Espírito. Isso foi primordial, porque nesse ano agora de 2017, o Senhor tem me colocado em diversas guerras, cara. E quando eu falo de diversas guerras, eu falo evangelismo, eu falo noite de vigília, de oração, de busca, de visitar enfermos, de orar por cura, de orar por libertação de pessoas e outras coisas. E isso tudo é primordial, porque não só porque, como eu falei, que se o Senhor não tivesse operado essa obra em mim, eu ainda hoje estaria mal, mas também porque hoje eu não tenho mais essa dependência toda de casa. Tanto porque eu sei que eu tenho a igreja, ou seja, eu posso parar na casa de outros irmãos, né? Se for necessário para passar a noite, para dormir, não sei o que, eu não tenho mais problema com isso. Como também porque eu sei que a minha morada é o Senhor. Tanto ele mora dentro de mim como eu moro nele, sabe? Eu tenho buscado essa unidade com o Senhor mais e mais. Então, a minha crise de fé teve um gatilho, teve vários gatilhos externos, me afetou profundamente internamente, ao ponto de eu querer, às vezes, tirar minha vida de fato. Eu nunca cheguei perto de planejar, mas eu tinha o desejo. Mas em todo o processo de dor, de complicação, de talvez depressão, né? Talvez depressão. Eu não cheguei a ser diagnosticado porque eu não fui um médico, mas eu não duvido nada que eu seria diagnosticado se eu fosse um médico. Mas em meio a isso tudo, o Senhor, com muita graça e misericórdia, moveu vários aspectos da minha vida externamente para que preparasse um terreno novo, para que eu chegasse lá e me preparasse para que eu estivesse um fio novo também, né? Você já pegando o trocadilho aí do fio novo, né? Um fio que estava seco e foi reencapado. Valeu, falou, é nóis. Assim, essa história toda, como eu falei, é muito longa e tem alguns outros desdobramentos que na realidade só vieram acabar esse ano, pra ser sincero. Né? Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu me desfaço tudo do que passou, né? Deixo tudo pra trás e vou prosseguindo pro alvo. Mas eu acho que o pior e algumas consequências do pior e até algumas coisas que estavam na beirada já passaram. E agora daqui pra frente, meu velho, é igual pentecostal, é só vitória. É muito da hora quando você troca experiências, né? O Fio falando aí, eu tava tipo me enxergando na história dele. Como eu mencionei, né, em 2015 eu passei por uma crise. Eu vou colocar aqui como crise existencial, né? Eu acho que é a forma mais rápida e justa de definir o que eu passei. E nos dois sentidos, existencial em questionar quem eu sou e existencial no sentido de questionar o que eu estava vivendo. E eu tinha acabado, né, de terminar o ensino médio. Eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa. Eu nunca tinha ficado tanto tempo, sei lá, ausente de atividades. Eu sempre fui um cara proativo, né? O Phil me conhece já há um tempinho, ele sabe que eu sou multifacetas, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Sei lá, eu sou artista, né, cara? Se bem que é prepotente falar que sou artista, mas enfim, eu canto, componho, enfim, produzo músicas, enfim. E aí, quando você sai do ensino médio, tem aquela pressão de você fazer faculdade, né? Inclusive, a gente vai querer gravar um podcast futuramente sobre isso. E a galera fica te tendenciando. E aí, cara, faculdade que, pai e tal? E eu acabei que tive dois fracassos, né? A primeira vez que eu fiz o Enem, eu não passei pra nada. Eu até passei pra um curso, mas eu não queria fazer ele. E na segunda vez eu passei pra música. Eu não queria também fazer música, mas música é algo que eu gosto. Comecei a cursar música na Universidade Federal do Acre, né, na UFAC. E, cara, eu só fui as duas primeiras semanas, depois eu desisti. Eu não aguentava aquilo ali. Aquilo ali não era o que eu queria fazer. Eu não poderia estar doando tempo para fazer aquilo. E é claro, a crise, ela antecede a isso. Ela vem de uma coisa bem parecida com o que o Phil passou. Mudança de casa, eu morava, né, na zona rural. Eu tive que sair da zona rural para estudar, passei um tempo morando com os meus tios, que não é a mesma coisa, passei um tempo morando com minha avó, que também foi um período meio difícil para mim, e eu fiquei longe da minha mãe cerca de um ano e pouco. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha mãe. A minha mãe, ela é meio que a minha base familiar. Eu sem ela, eu sou mais merda do que eu sou. E aí eu teve alguns problemas na minha família. Né? Problemas esses que já vinham acontecendo há muitos anos e aconteceu novamente, só que esse foi pior porque eu meio que me envolvi também, eu fui um envolvido e minha cabeça, ela ficou cheia de coisas, sabe? E aí eu saí, né, da UFAC e fiquei em casa. Fiquei sem fazer nada. E eu também tive. Foi bem externo também essa minha crise, porque eu passei o ano de 2015 todo de um doente. Eu me curava de alguma coisa e já vinha outra coisa em seguida. Sabe? Eu me curava de uma coisa e eu ia todas as noites, quase todas as noites, pra biblioteca pública da minha cidade estudar. Estudar pra algo que eu não sabia por que eu tava estudando. E eu usava o Enem como um argumento. Eu estava estudando pro Enem. Sendo que eu não tava estudando pra Enem nenhum, eu tava apenas estudando para estudar, para ocupar minha cabeça, para ocupar meu tempo. Porque se eu já passava o dia todinho em casa, se eu ficasse à noite também, eu poderia me matar, sabe? É esse nível. E era uma prisão interna dentro de mim. Eu não conseguia me lidar com aquilo. Era muito pesado para mim, era muito forte dentro de mim. E eu me sentia inútil, sabe? Recém-completado 18 anos, sem trabalho, sem faculdade, e a minha família, sei lá, meu padrasto estava trabalhando, mas a minha mãe não estava, e aí a gente passou por algumas crises familiares também, e aquilo tudo falava comigo de forma tremenda, sabe? Foi muito forte. E aí eu tive problemas com insônia também, eu não conseguia dormir, passava a noite acordado, e eu comecei a escrever músicas, escrever pra caramba, e, cara, foi muito pesado pra mim, foi difícil. É uma longa história, mas resumindo, foi isso que aconteceu. E eu vim me libertar totalmente disso, na verdade, Deus, ele me libertou dessa crise em 2016, né? Foi quando eu consegui um trabalho, e eu me decidi, né, depois de tanto tempo namorando a ideia de fazer, de cursar teologia, eu me decidi no final do ano passado a cursar teologia, a pagar a minha própria faculdade e fazer teologia à distância. Meu trabalho me possibilita fazer uma faculdade e ter tempo para estudar à distância, né, porque se for uma faculdade presencial, talvez eu não conseguiria lidar com o tempo. E aí, a gente, em 2014, a gente tinha fundado a Adoração Livre. Em 2014, a gente fundou um grupo, né, para se reunir e pregar e se relacionar com uma igreja fora dos templos. Aí, em 2015, também, o nosso grupo foi afetado por isso, porque duas garotas do grupo que começou com a gente, elas saíram, elas romperam com o grupo, ficou somente o Marcos e eu. O Marcos gravou o podcast com a gente. E a gente passou por um tempo também que a gente estava abalado em relação a isso. Até que a gente, Deus nos alinhou, né, mostrou pra gente que aquilo ali realmente era o que a gente deveria fazer, e a gente voltou, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Então a gente não deve parar a obra porque pessoas pararam na caminhada. E o Marcos e eu se apegamos muito um ao outro. Quando eu pensava em cair, ele me levantava. Quando ele pensava em cair, eu levantava ele. E hoje a gente está, graças a Deus, firmado em Cristo, firmado na rocha, naquele que é a pedra da igreja, né? Naquele que é o fundamento da igreja. E eu meio que consegui passar por isso em 2016, após trabalho, mas foi um período bem complicado para mim. Foi um período a qual eu não tenho boas lembranças, eu tenho uma lembrança assim, bem angustiante, me deixou algumas sequelas também. Por mais que eu tenha aprendido muito e hoje eu não estou mais em crises, mas eu fiquei com algumas sequelas em relação a isso. E, cara, foi importante passar por isso, porque Deus, ele forjou meu caráter em relação a muita coisa. Ele me ensinou o maior princípio cristão, que é a humildade. Se hoje eu sou uma pessoa humilde, se hoje eu sou uma pessoa de caráter humilde, é por causa dessa crise que eu passei. Porque Deus, ele me colocou no meu lugar. É por isso que eu falo que essa crise de fé, ela precisa colocar o homem no lugar dele. Ela precisa colocar Cristo como centro, que é o lugar que ele deve ser, deve ocupar o nosso coração e deve colocar a gente na posição de humildade, de humilhação. Foi isso. Como nós devemos lidar com isso, né? Acho que um dos primeiros pontos mais importantes para a gente lidar com isso é saber os propósitos que a crise da fé tem. A crise da fé, ela tem propósitos, né? Eu comecei a pincelar já anteriormente, quando eu falei de alguns motivos que Deus faz com que nós passemos por essas crises, né? Então, nós devemos entender bem o propósito. Se a gente não tem o entendimento do que é a crise da fé e qual o propósito dela na nossa vida, nós vamos ficar que nem cego no meio de tiroteio, não vai saber para onde correr, né? E vai ficar difícil. Então, nós temos propósito na Bíblia. Por exemplo, o amor é manifestação do amor de Deus. Dois, é manifestação de Deus para a nossa santificação. Nós devemos olhar que isso é para aprimorar nossa fé. Nós devemos olhar isso que é para beneficiar não somente a nós, mas outros, é sermos mais maduros. E é entendermos que também o propósito dessa crise é também de revelar que nós temos uma esperança muito maior do que as aflições que nós passamos aqui. Como Romanos 8 diz, que as coisas, as tribulações aqui nada se comparam, ao que nós vamos ter lá na frente, cara, lá na eternidade. e de que as aflições desse tempo presente nos fazem deslocar a visão, nos fazem deixar de olhar para cá e olhar para cima, nos faz deixar de olhar para nós e olharmos para Cristo. Então tem esses benefícios. Acho que uma segunda coisa que nos ajuda a passar por esses problemas é nunca supor ou pressupor que nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de Cristo. Ou seja, a solução é olharmos para o Evangelho. É nós vermos que no Evangelho nós vemos um Senhor crucificado, um Senhor que foi desprezado, um Senhor que foi maltratado, assassinado, e nós não termos a presunção ou o orgulho de chegarmos e olharmos para o crucificado, para aquele homem na cruz, e dizermos que o nosso sofrimento é maior do que o dele. Porque é impossível que tudo que nós passamos seja maior do que o de Cristo. É de que aquele sofrimento redundou, foi a causa da nossa felicidade e da felicidade de Cristo. É que aquele sofrimento se multiplicou em alegria, como diz, por exemplo, em Isaías 53:11, ou como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, especificamente no versículo 3 e o 2, que ele estava com uma alegria prometida a ele. Ou seja, nós olharmos para Cristo como padrão daquele que sofreu tudo pela glória de Deus, com benefício ou para nos beneficiar futuramente. Então nós entendemos que o sofrimento de Cristo é um sofrimento muito maior do que o nosso, e que mesmo sendo maior do que o nosso, tinha para um propósito muito mais glorioso. Então nós começamos a entender também que o nosso sofrimento tem esse padrão da glória de Deus e de manifestar o bem, não somente a nós, mas a outras pessoas. E eu creio que uma terceira coisa que devemos entender é que uma forma de nós lidarmos com isso é lamentar. Como é? Lamentar? Você deve lamentar? Sim, lamentar é diferente de murmurar. Eu vou citar umas coisas do Jonas Madureira, na página 184 do Inteligência Humilhada em diante. Ele vai dizer assim: mas não confunda a lamentação com murmuração. Murmuração é uma oração vil, sempre presente na boca de um incrédulo, de um descrente. É a afirmação de uma fé que se perdeu. Por isso, não passa de verborragia agressiva, apóstata e irremediavelmente revoltada contra a soberania de Deus. Na murmuração, não há amor nem fé, só ressentimento, ódio de Deus, ofensa barata e comparações gratuitas. É bem verdade que a lamentação é uma oração feia, mas diferente da murmuração, não é vil. Quer saber onde ela está? Procure-a apenas na boca de um crente que ama a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Lamentação, portanto, é coisa de crente e não de incrédulo. É coisa de gente piedosa, mas também humana, demasiadamente humana. A lamentação começa com amor e adoração, com o reconhecimento da grandeza de Deus. O fato é que ela passa da adoração ao dilema. E é o dilema que a gente não suporta. Em contrapartida, a lamentação é, como diz Paul Ricoeur, um movimento do coração, não da razão especulativa, de ponta a ponta. É uma oração de confiança em Deus, porém uma confiança que é abalada e em seguida recuperada. E isso, para ilustrar, é interessante que essa lamentação do cristão, ela é interessante, né? Ele vai dizer assim, da ilustração: lembro-me de uma senhora que, ao voltar da igreja para sua casa, encontrou na sarjeta seu filho baleado da cabeça aos pés. Na época, ela me procurou aos prantos e disse as coisas que me perturbaram muito. Não me esqueço do momento em que ela disse, com gritos e lágrimas: meu Deus, onde estava o Senhor? Por que meu filho morreu assim? Se eu pudesse te ver, Senhor, te daria um soco na cara. Isso era insuportável de ouvir. Confesso que fiquei constrangido. Minha vontade era dizer: calma, não fale isso, não blasfeme. Porém, algo mais forte do que minha asepsia me fez apenas abraçá-la, mas ela rejeitou o meu abraço e continuou vociferando contra Deus. Fiquei assustado, sem saber o que fazer, mas não demorou muito, aquela mulher exauriu-se, perdeu as forças e caiu de joelhos. Depois de um pequeno instante silencioso, ouvi sua oração terminar assim: "Meu Deus, me perdoa. Por que falei assim com o Senhor? Te amo mais do que tudo nesta vida. Foi o Senhor que me deu esse filho e é para o Senhor que ele voltou. Louvado seja o teu nome." A lamentação começa com a confissão abalada, mas termina com a paz que precede a provisão divina. Provisão divina. Então, como o cristão deve lidar com isso? É saber os propósitos do sofrimento. Segunda é olhar para Cristo. E a terceira coisa é lamentar. Porque lamentar é apenas uma entrega sincera dos seus problemas e da sua aflição àquele que conhece a aflição e tem poder para nos ajudar, como diz Hebreus. E assim, portanto, nós vamos cumprir o que Tiago, capítulo 1, vai dizer: que quando estivermos passando por tribulação, sofrimento, nós nos alegrarmos. E no momento que nós estamos nos alegrando, se nos falta sabedoria de como reagir, é pedir sabedoria a Deus. E ainda que minha oração seja a mais incrédula possível, por causa de Cristo, Ele vai ouvir e vai nos atender. Então nós devemos agir assim, de forma bem simples, dessas maneiras. Você tocou num ponto interessante aí, Efraim, que é o problema do sofrimento, né? Eu acho que descrever ele por si só, eu já daria um ou mais podcasts só discutindo esse assunto, né, à luz da Bíblia e buscando conceitos filosóficos, conceitos talvez até temporais, assim, que se pensava em diferentes tempos. Então, assim, isso é um tema muito amplo por si só, mas eu achei muito bastante você entender, você entendeu? Achei muito calma lá. Vou falar direito. Isso por si só é um tema bem extenso, bem profundo, mas eu achei muito bacana você tocar nesse ponto, né, nesse assunto, porque é uma parada que também eu acho muito mal explicada hoje nas igrejas, o problema do sofrimento. Tem gente que culpa tudo nos demônios, tem gente que acha que, por outro lado, né, que também é um extremo, um extremo que é perigoso, é tudo culpa nossa, assim, é sempre a gente que causa isso. Tem gente que diz que é sempre Deus o autor do sofrimento, outros dizem, não, Deus não é autor, Deus permite, não sei o quê. Como eu falei, tem muito desdobramento, mas uma coisa que é importante a gente entender é isso que você falou. Conforme esse exemplo que você citou do livro, né, a mulher, ela estava agoniada, começou a vociferar contra Deus, mas depois ela caiu, se arrependeu e declarou de fato qual era a verdade dela em relação ao Senhor e qual era a verdade do Senhor, né? Declarou o amor dela por Deus, o quanto que ela depende dele e o quanto que ele é grande de fato. Então, isso é um ponto crucial para mim. Foi um ponto crucial na minha própria vida, né? Eu não cheguei, eu acho, a reclamar tanto de Deus assim, mas de fato, botar o foco nele e menos no sofrimento, para que depois eu entendesse o significado do sofrimento que eu passei, para que depois eu conseguisse compreender tudo aquilo que estava ao meu redor, né? Se eu não tivesse focado nele, se eu não tivesse feito dele de novo o meu alvo, né, talvez eu não tivesse nem aqui para contar essa história, para estar nessa conversa aqui com vocês. Então, de fato, é um ponto muito importante a gente entender qual é o significado do sofrimento para a gente, pelo menos individualmente falando, né? Eu acho que buscar isso do Senhor é bom a gente fazer isso e Ele vai responder. Tenho fé que Ele vai explicar tudinho a seu tempo e da maneira dele. Gente, caminhando para o final, muito obrigado ao Efraim, deu uma aula para nós hoje de teologia, né? Sobre teodiceia, né? O problema do mal. E, cara, eu tava aqui fritando meu ovo, né, para almoçar. A gente está gravando isso a gente começou a gravar a meio-dia, horário de Brasília, a gente tá terminando 4 horas, horário de Brasília. Eu fiz as coisas aqui em casa gravando podcast. Arrumei a casa, limpei fogão, lavei louça e agora eu vou almoçar 2 horas aqui no Acre, 4 horas, horário de Brasília. Gente, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Eu tô terminando esse podcast aqui, eu vou pregar na minha igreja local, né? Aqui, no caso, é na minha própria casa. E daqui a pouco meus irmãos chegam para a gente ter um momento de comunhão com Deus. E é muito bom já sair gravando esse tema e já ir diretamente ter um momento com Deus para refletir sobre o Evangelho. E cara, eu acredito que a forma mais simplista, eu acho que a forma mais segura, a forma mais ficar seguro em lidar com essa questão da crise de fé, é você ter Deus como centro, é você colocar Deus como centro da tua vida. Independente do que você esteja passando, você sabe que Deus, ele é soberano sobre isso. Deus é soberano sobre a sua vida, Deus é soberano sobre tudo e todos. E essa soberania de Deus, ela vai te dar um norte, sabe? Quando os discípulos estavam no barco, e Jesus estava dormindo na popa do barco, eles ficaram angustiados. Ou seja, eles tiveram sua crise, mesmo sabendo que Deus está ali. O fato de Deus ser soberano, o fato de Deus estar perto de você, não significa que a crise ela vai ser impedida, a tempestade ela vai ser parada, não. Mas você sabendo que Ele está ali, você sabe que aquela tempestade ela não vai ser suficiente para te afogar, sabe? Seu barco, ele não vai naufragar, sabe? Porque Deus, Ele está ali, Cristo, Ele está ali. Mesmo que Ele esteja dormindo, mas Ele está ali. E o fato dele estar ali já garante a você segurança, sabe? O Rogério Zavaí tem uma música, né, que ficou muito popular pelo comercial da Globo, que é você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. Então você, a sua segurança é Cristo. E se você não tiver ele como segurança, cara, aí você vai dançar. Então, Efraim, Phil, suas considerações finais, indicações de livros, de álbuns, de, sei lá, de pregações, enfim, deixe suas indicações aí pro pessoal que nos ouviu até agora. Mais uma vez, muito obrigado por estar fazendo parte desse podcast, né? Obrigado a você, John, obrigado Efraim, cara, fantástica essa experiência mais uma vez. Como recomendações para esse podcast aqui, eu vou deixar, eu não sei exatamente ainda se eu vou deixar uma playlist ou uma música, né? Mas esta música com certeza estará na playlist. É uma música do Stereophonics chamada Maybe Tomorrow. Essa banda é uma banda de País de Gales, uma banda de rock bem conhecida até. E pra mim é melhor que Oasis, tá? Desculpem, fãs de Oasis. E ela fala, bem, o refrão é Maybe Tomorrow I'll Find My Way Home, sabe? Talvez amanhã eu encontre o caminho pra casa. E essa música foi uma que no meio da minha crise ela batia bem forte assim, sabe? Bem nos feels. Right in the feels. Não confunda os feels, tá? Esse feels aqui é com F, não é com PH não. Mas essa música assim, ela doía bastante. E vou botar uma versão ao vivo que o vocalista, o Kelly Jones, ele faz assim. Ele canta só ele, voz e guitarra, e ele tá com a voz assim tão rasgada, tão gritante, que parece até que ele tá chamando, gritando por alguém que solucione o problema dele, sabe? Assim, quando vocês escutarem a música que tá no post, vocês vão entender o que é que eu quero dizer, tá? E paralelamente a isso também, eu vou colocar um trechinho das escrituras pra gente lembrar do que o Senhor é capaz de fazer por nós nesses momentos de crise. Vou colocar um salmo, colocar o salmo 121, mas tem outros salmos que a gente pode lembrar também. Eu vou dar uma buscada aqui e vou colocar lá também, tá certo? A todo mundo que tá ouvindo aí, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Crianças, um abraço do tio Phil. Tchau, tchau. Pessoal, eu sou muito grato em ter o privilégio de servir com o pouco que eu sei, que eu aprendi com Cristo, e isso pra mim me enche o coração, poder servir, né? E considerações finais, cara. Uma das minhas considerações é que o Acre tá sempre atrasado, cara. Tu é doido, mano. 2 horas de diferença. Ainda bem que a gente chegou à internet. Mas fora as brincadeiras, acho que considerações finais é que Cristo, cara. Cristo é nossa fortaleza, né? Cristo é nossa habitação. Cristo é a nossa alegria. A alegria de Cristo é a nossa força, né? Independentemente do que nós passemos, Cristo é o deleite onde o nosso coração aflito busca se satisfazer sempre. Então, isso é extremamente importante. Dicas de leitura, eu vou indicar algumas, cara. Eu tenho que indicar esses livros. Eu tenho que indicar primeiramente a obra de Thomas Watson, puritano Thomas Watson, que é As Piores Coisas, PDF, é distribuído gratuitamente no Google. Segunda indicação é um livro do Thomas Brooks, puritano também. Acho que é O Cristão Debaixo do Ardor da Vara, que tem no site Estandarte de Cristo, que também... Desculpa, é distribuído gratuitamente. Sobre outra questão, assim, mais de depressão espiritual do Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, que ajuda muito. E acho que uma pregação, acho que um dos homens que mais me influencia, do Paul Washer, as piores coisas devem nos conduzir a Deus, as nossas fraquezas devem nos conduzir a Deus, né? Então tem esses três livros. Tem o Inteligência Humilhada, que tem um capítulo que vai bater nessa questão de crise de fé, das nossas dificuldades no sofrimento. E eu acho que só. Então, gente, estejam com o coração em Cristo. E como diz o escritor antigo, debaixo de densas nuvens escuras, Deus esconde um sorriso no rosto para nós. Deus abençoe, que Cristo, que a luz do rosto de Cristo sempre estejam diante de vocês, que o Evangelho seja aquilo que o coração de vocês ambicione e os mova à glória. Então, gente, muito obrigado, vocês que acompanharam a gente até aqui. Obrigado mesmo por ter acompanhado o podcast aí. Efraim, muito obrigado pela participação, cara. E amizade daqui pra frente, né? Se conheceu hoje, já vamos aí seguir junto nessa caminhada. Eu te perdoo, tá? Pelo bullying feito ao Acre. Te perdoo. E tamo junto, galera. Obrigado. É isso aí. Até o próximo episódio. Tamo junto. É nóis.